Deus conhece as nossas carências. Ele sabe o que precisamos. Seus ouvidos estão prontos para atender nossa oração. Deus conhece as nossas carências. Ele sabe do que precisamos. Seus ouvidos estão prontos para atender nossa oração. Rede, dá-se usar. Buscai e achareis. Batei e abri. Pois todo que pede recebe. Sim, Senhor. Todo que busca encontra.